de festa, tu de paz. Se o amor dá prazer e satisfaz, satisfaz. Deixa esse medo e vem me amar, assim a nossa hora vai passar e só terá lugar solidão. Vem logo me tirar da incerteza, a saudade está acesa, está morrendo o coração. Deixa esse medo e vem me amar, assim a nossa hora vai passar e só terá lugar na solidão. Vem logo me tirar da incerteza, a saudade está acesa, está morrendo o coração. Deixa esse medo, vem me amar, assim a nossa hora vai passar e só terá lugar na solidão. Vem logo me tirar da incerteza, a saudade está acesa, está morrendo o coração. Agora são 14 horas e 29. Eu não sei viver sem você. Se ainda me quiser, eu não vou te decepcionar. Te imploro, me arrasta a teus pés. E se ainda me quiser, eu não vou te decepcionar. Olho o mundo inteiro a você. E se ainda me quiser, eu não vou te decepcionar. Tudo ligou pra você, mulher. E se ainda me quiser, eu não vou. Uma tonelada de amor. Uma tonelada de amor. Uma tonelada de amor. Eu dou uma tonelada de amor. Oh, oh, oh. Do casamento com Renato e Cristiane Cardoso. Existe alguém que seu parceiro considere persona non grata? Persona non grata é aquela pessoa que seu marido ou esposa não quer ver nem perto de vocês. Talvez o seu ex, uma amiga assanhada ou qualquer pessoa que incomode o relacionamento de vocês. Não se trata de um ciúme qualquer do seu parceiro, mas de se sentir desrespeitado por boa razão. Nesse caso, não vale realmente a pena você entrar em conflito no seu casamento por causa de uma terceira pessoa. O melhor é você entender e ficar do lado do seu parceiro. É questão de respeito. Dicas com Renato e Cristiane Cardoso. De segunda a sexta, nesse horário. Para mais dicas de relacionamento, visite o site r7.com/escoladoamor. Tarde em família é mil com você. Rádio Record. Vamos agora de momentos de reflexão. Momento de reflexão. Com a chegada do novo ciclo, vem também as chances de recomeçar, de sonhar com novos horizontes e traçar caminhos diferentes. É tempo de renovar as esperanças. Transformar desejos em planos e acreditar na força das possibilidades. Que cada passo seja guiado por coragem e inspiração. E que os desafios sejam oportunidades de crescimento hoje e sempre. Lulu Santos canta para nós. Como uma onda. 14 horas e 32 minutos. Boa tarde. Estamos apresentando Tarde em Família, com França Draff e Miguel Silva. Voltamos no programa Tarde em Família, o melhor programa da família brasileira, porque trata-se da família. Família é tudo de bom que nós temos. Eu vou atender um membro da nossa família agora, a Maria de Oliveira, ali do Taboão da Serra. Ela fez um pedido através de um áudio e eu gostaria de ouvir juntamente com você. No Tarde em Família, o seu pedido musical. Alô, produção, alô, Barroso. Oi, França. Oi, Miguel. Tudo bem com vocês? Estou passando para desejar uma feliz e abençoada semana para todos nós. E, se possível, eu gostaria de ouvir com Roberto Carlos, O Amor é Mais.

14:53. Tarde em família. Comunicando França Draff e Miguel Silva. Vamos agora à mais tocada, a mais pedida das músicas do ano de 1950. Ao longo da carreira de Ângela Maria, gravou mais de 100 discos e vendeu cerca de 60 milhões de exemplares, sendo uma das artistas que mais vendeu disco na história do MPB. Dedicou-se a interpretar principalmente sambas, canções, mas também gravou muitos boleros, tangos, versões de balada e músicas espanholas e italianas. Abandono e Recusa foram sucesso da cantora Ângela Maria nos anos 50. Vamos agora ouvir um desses grandes sucessos aqui na nossa Rádio Record. Recusa, com Ângela Maria. Esta dor que deixaste em minha alma com tanta indiferença, eu não posso afastá-la sequer um momento de mim. Quanto mais me desprezas, mais quero sentir tua presença. Não consigo esquecer-te, meu Deus, por que sofrer assim? Sem motivo nenhum, tu recusas um amor tão sincero. Sem motivo nenhum, abandonas a felicidade. Minha vida é uma vida de mágoa, de dor e descrença. E eu sou que deixaste em minha alma com tanta indiferença. Eu não posso afastá-la sequer um momento de mim. Quanto mais me desprezas, mais quero sentir tua presença. Não consigo esquecer-te, meu Deus, por que sofrer assim? Motivo nenhum, tu recusas um amor tão sincero. Sem motivo nenhum, abandonas a felicidade. Minha vida é uma vida de mágoa, de dor e descrença. E eu sofro ao sentir na recusa tamanha indiferença. 14:57. Boa tarde. Fique na sintonia. Tarde em Família volta já. Universal News. Notícias exclusivas sobre a Igreja Universal. Quarta edição do Beleza Não Tem Idade leva cuidados a idosos em todo o Brasil e em 66 países. Central de Atendimento realiza plantão para acolher pessoas com problemas emocionais no final do ano. E voluntários do Unisocial prestam apoio à equipe que atendeu ocorrência de acidente com um avião em Gramado. O programa social Caleb Universal promoveu recentemente a quarta edição do Beleza Não Tem Idade no Brasil e em outros 66 países. O evento, dedicado à valorização dos idosos, ofereceu serviços gratuitos, como cortes de cabelo, escovação, maquiagem, limpeza de pele, massagem e esmaltação de unhas. A ação teve como objetivo incentivar o autocuidado na terceira idade, promovendo uma vida mais saudável e com qualidade. A programação incluiu palestras e aulas de exercícios físicos. Somente no Brasil, cerca de 44 mil pessoas foram beneficiadas. Dezembro é um mês desafiador para a saúde mental dos brasileiros. Segundo pesquisas, os níveis de estresse e ansiedade tendem a aumentar em até 75% nesse período. Inclusive, muitos sofrem com o sentimento de solidão e preocupação intensa com as perdas, dívidas e brigas familiares. Para atender a todos os que sofrem, a Central de Atendimento da Universal está preparada para prestar assistência. Voluntários estão à disposição 24 horas por dia, todos os dias, inclusive nos feriados, para ouvir aqueles que estão aflitos. Para entrar em contato com a Central de Atendimento da Universal, ligue para o número operadora 11-3573-3535 ou envie uma mensagem pelo WhatsApp operadora 11-3573-3500. E na última semana, os voluntários do Unisocial do Rio Grande do Sul encararam mais um desafio: amparar as vítimas e familiares dos envolvidos na queda de um avião na cidade de Gramado, além de prestar suporte à equipe de resgate que atendeu ao chamado. O pastor Jefferson Mesquita, responsável pelo Unisocial no estado, falou sobre o apoio. Viemos aqui hoje trazer para os agentes de segurança, que são os resgates, água, café, lanche, mas principalmente fazer orações, todos que estão aqui sofrendo. Foram distribuídos alimentos como sanduíches, pizzas e salgados, além de água, café, toalhas e iluminação para clarear as tendas de apoio que estavam às escuras. A coordenadora da Defesa Civil de Gramado, Juliana Fisch, agradeceu o amparo. É, o apoio, né, da ajuda voluntária, né, e de vocês foi fundamental para que essas equipes pudessem se manter fortes, fortalecidas, motivadas, né, estando alimentadas, né, nutridas com água. Isso é um apoio fundamental para que a gente pudesse seguir, né? Fique por dentro de outras notícias do mundo universal por meio do portal universal.org. Universal News. Chegou mais um final de ano. E para que você e sua família encerrem 2024 da melhor forma possível, uma noite inesquecível para o início de um novo ano, diferente de tudo que você já viveu. A vigília de Ano Novo, que marcará sua vida e de sua família. Hoje, 31 de dezembro, às 21 horas, na Esplanada do Templo, a apresentação do Templo em Concert. Em seguida, a virada da família na vigília de Ano Novo, com a Santa Ceia no primeiro minuto de 2025, começando o novo ano na presença de Deus. À meia-noite, um minuto do novo ano, beba deste cálice e seja abençoado. Fim de ano especial no Templo de Salomão. Participe e tenha um final de ano inesquecível. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Chegue cedo para um melhor aproveitamento. Para mais informações, entre em contato com a nossa central de atendimento 11-3573-3535 ou acesse universal.org/virada. Que os próximos 365 dias desse novo ano que está chegando sejam cheios de esperança. Que cada novo amanhecer nos traga muitas oportunidades. Que nós possamos abraçar cada momento com gratidão e entusiasmo. Que a luz do amor nos guie ao longo desta jornada, tornando cada passo mais significativo e cada sonho mais realizável. Feliz Ano Novo, prosperidade, paz e amor para todos nós. Rádio Record. Voltamos a apresentar Tarde em Família. Muito bem, estamos de volta com todos vocês no melhor programa da tarde brasileira, no último dia do ano, nessa terça-feira, para atender o pedido musical da nossa amiga Celidalva, ali do Rio Bonito, que pediu uma linda canção com Amado Batista pelo 3661-6727. No Tarde em Família, o seu pedido musical. Boa tarde, Miguel. É a Celi do Rio Bonito. Tô passando, Miguel, a desejar para você e toda a sua família um próximo ano novo com muita paz e muita saúde. Tá bom, Miguel? E se der, toca pra mim a música do Amado Batista. Diz pra sua amiga, tá bom? Eu ofereço pra todos os ouvintes e todas as minhas amigas, tá bom? Boa tarde, que Deus te abençoe. Quinze horas, 5 minutos. Diz pra sua amiga que falou comigo, que meu estado é grave, que corro perigo. Diz pra sua amiga. Diz pra sua amiga que me viu assim, só pensando nela sem pensar em mim. Diz pra sua amiga que eu estou no fim. Diz pra sua amiga não agir assim, e conta pra ela tim-tim por tim-tim. Pede a sua amiga pra voltar pra mim. Diz pra sua amiga vir me dar carinho, que eu estou carente, estou aqui sozinho. Pede a sua amiga pra vir me ver. Diz pra sua amiga que não está brincando, que eu estou doente, eu estou piorando. Diz pra sua amiga que eu posso morrer. Pra sua amiga que falou comigo, que meu estado é grave, que corro perigo. Diz pra sua amiga. Diz pra sua amiga que me viu assim, só pensando nela sem pensar em mim. Diz pra sua amiga que eu estou no fim. Diz pra sua amiga não agir assim, e conta pra ela tim-tim por tim-tim. pede a sua amiga pra voltar pra mim. Diz pra sua amiga vir me dar carinho, que eu estou carente, estou aqui sozinho. Pede a sua amiga pra vir me ver. Diz pra sua amiga que não está brincando, que eu estou doente, eu estou piorando. Diz pra sua amiga que eu posso morrer. Vamos agora agradecer a nossa querida ouvinte Celi pelo pedido, pelo áudio dela que ilustrou o nosso programa. E vamos agora ouvir Este Amor com Kátia. Agora são 15h12. Tarde em Família. Comunicando França Draff e Miguel Silva. Miguel, vamos mandar abraço? Eu vou mandar um abraço, sabe pra quem, Miguel? Ah. Para a nossa querida Selminha do Parque Regina. Vou mandar um abraço também para a Sandra Neri de Itaquera. Mandar um abraço para a Cristina do Parque Figueira Grande e a Simplícia ali da Vila Nova Jerusalém, a nossa cantora Simplícia. E você, Miguel Silva? Eu vou mandar um abraço ao Ivance, que mora em Manaus, nos ouve através do aplicativo, a Marisa de Taboão da Serra, o Ademir de Perus e o Oswaldo de Paula de Amorim. O

O seu olhar e o seu carinho te apresento. No seu abraço eu previ o que eu queria ser. Você é sempre em minha vida, Pai, a luz de cada amanhecer. Você brigou pelos meus sonhos e sempre me viu como um rei. O amor e a dignidade sempre foram sua lei. Pai, um homem faz história mostrando o seu lado. E a minha obrigação de homem, Pai, é ser pra sempre seu retrato. Pai, eu aprendi a ser homem seguindo seu caminho. Eu posso até andar sozinho, mas sem soltar a sua mão. Pai, é um troféu que um homem pode ter na vida, mesmo perdendo a corrida, vai sempre ser meu campeão. As noites que eu não dormi foi pra te acalentar. Histórias inventei do nada só pra te mostrar que a fantasia era feita de bicho-papão. E te fiz dormir e acordar sorrindo com os pés no chão. Filho, se você soubesse tudo que eu sei, o que eu aprendi com meu pai foi o que eu te ensinei. Eu quero ser em sua vida seu exemplo e luz. O amor de pai que eu conheci, meu filho, foi sendo filho de Jesus. Pai, eu aprendi a ser homem seguindo seu caminho. Eu posso até andar sozinho, mas sem soltar a sua mão. Pai, é um troféu que um homem pode ter na vida, mesmo perdendo a corrida, vai sempre ser meu campeão. Mesmo perdendo a corrida, vai sempre ser meu campeão. Horas 22 minutos. Tarde em família. Rádio Record. Eu te encontrei por acaso num dia especial. Era seu aniversário. O destino tão casual. Na mesma condução, o silêncio se cortou. E você me contou do que a vida te roubou. Dos dias difíceis, tragédia sem fim. Do amor que partiu e não voltou pra você. o seu olhar vi a dor te castigar. Exigiu porque o amor te fez chorar. Ele foi e te deixou sofrer tanto, mas mesmo o tempo não desligou seu encanto. Menina triste, como eu queria te ver sorrir e sua vida toda se florir. Como eu queria te ver sonhar, sentir a esperança de novo acordar. Para que você possa voltar a sonhar. Você carrega no peito marcas de um adeus, mas eu vejo em você um brilho que é só seu. Tempo é saudável, vai trazer renovação, e o amor um dia encontrará sua mão. Ele foi e te deixou sofrer tanto, mas o futuro guarda novos encantos. Menina triste, eu só quero te ver feliz você possa voltar a sonhar. Quinze horas, 26 minutos. Tarde em família é mil com você. Eu voltei, não deu pra ficar, porque aqui na Record é meu lugar. Vamos agora de discoteca Record. Agora no Tarde em Família, discoteca Record. Evinha, em 1974, ela gravou essa linda composição. Olha eu aqui, ó, ó, ó. E em 1964, Demetrios gravou Ritmo de Chuva. Eu já fiz tudo que podia, tudo, tudo que faz uma pessoa normal. Já dei boa noite em pleno dia, só falta ser manchete de jornal. Com todos os meus pulmões, no seu ouvido tem teia de aranha, e nem se liga em certas emoções. Mas se assim for, vou derreter seu coração. 15h30. Olho para a chuva que não quer cessar. Nela vejo meu amor. Esta chuva ingrata que não vai parar pra aliviar a minha dor. Eu sei que o meu amor pra muito longe foi, como a chuva que caiu. Ó, gente, por favor, pra ela vá contar que o meu coração se partiu. Chuva, traga o meu benzinho, pois preciso de carinho. Diga a ela pra não me deixar triste assim. O ritmo dos pingos ao cair no chão só me deixa relembrar. Tomara que eu não fique a esperar em vão por ela que me faz chorar. Horas 32 minutos. Record AM, 1000 kHz, Rádio Record. Minuto do Casamento, com Renato e Cristiane Cardoso. Seu relacionamento já foi mordido pela rotina? A rotina é um dos problemas mais comuns e uma das razões principais da infidelidade no relacionamento. Mas a boa notícia é que você pode evitá-la. Rotina é quando você gasta todo o seu tempo fazendo sempre as mesmas coisas. Por isso, separe um tempo para fazer coisas diferentes. E não se quebre a rotina sem planejar. Muitos casais se perdem porque estão preocupados com o aqui e agora e esquecem do amanhã. Para que você possa aproveitar amanhã, você precisa planejar o amanhã hoje. Tempo não se tem, tempo se faz. E lembre-se, a rotina é inimiga do seu relacionamento. Dicas com Renato e Cristiane Cardoso. De segunda a sexta, nesse horário. Para mais dicas de relacionamento, visite o site r7.com/escola do amor. De segunda a sexta, 21h, você acompanha as emoções da novela Força de Mulher, na tela da Record. Jale dá a notícia que todos aguardavam. Nós vamos preparar o corpo dela para o transplante. Bahar volta a ter esperança. Eu acho que eu não vou morrer. E Sarp não vê a hora de reencontrar seu grande amor. Eu preciso ver ela. De segunda a sexta, 21h, Força de Mulher, na tela da Record. Rádio Record, a voz de São Paulo. 15h36. Estamos apresentando Tarde em Família, com França Draff e Miguel Silva. Eu vou atender agora um ouvinte anônimo, que eu tenho certeza que tem. Eu tenho um ouvinte que ama essa música de Fagner e Márcio Greik. perdido sem você. Ney Nando vem cantando Café com Viola. Quando a madrugada amanhecer, e se você quiser saber por onde foi que eu andei, vagando novamente a noite inteira a procurar você que me fez sorrir e hoje me faz chorar. Quando a madrugada amanhecer, e se você quiser saber por onde foi que eu andei, inconscientemente, pra suavizar, me consolar, bebendo uns goles por aí e outros goles acolá, sentindo que meu coração, quebrado por se apaixonar, perdeu o senso e a razão, não quer nem mais me escutar. Você bem sabe que eu me transformei nesse louco e tolo sonhador, que a ilusão me entreguei sem me importar nem mesmo a dor desse amor. A madrugada amanhecer, e se você quiser saber por onde foi que eu andei, inconsequentemente, caminhando em qualquer direção, eu andei até na contramão, fiquei perdido sem você. Fiquei perdido sem você. Sentindo que meu coração, quebrado por se apaixonar, perdeu o senso e a razão, não quer nem mais me escutar. Sabe que eu me transformei nesse louco e tolo sonhador, que a ilusão me entreguei sem me importar nem mesmo a dor desse amor. Quando a madrugada amanhecer, e se você quiser saber por onde foi que eu andei, vagando novamente, caminhando em qualquer direção, eu andei até na contramão, fiquei perdido sem você. Fiquei perdido sem você. Fiquei perdido sem você. Fiquei perdido sem você. 15 horas e 38 minutos. Misturo café com viola, me levanto bem cedinho, afino a minha viola, tomo meu café quentinho, ensaio alguns ponteados pelas 10 cordas de aço, canto uma melodia dedilhando nesses traços. A viola me consola desde quando foi embora quem dormiu no meu abraço. Uhum. antes de pegar a estrada. Uma selfie na porteira, cantarolando uma rima pra viola companheira. Pra ter um dia feliz, faço uma oração. Saio com o nascer do sol, vou com Deus no coração. A viola me consola, desde quando foi embora quem dormiu no meu colchão. Uma estrada campeira, rodeado de beleza, me sinto no paraíso, no berço da natureza. Assim é a minha vida, não tem muito pra contar. Sou violeiro solitário, ninguém me espera chegar. A viola me consola, desde que ela foi embora, bebo e choro sem parar. A viola me consola, desde que ela foi embora, bebo e choro sem parar. Horas e 41 minutos. Tarde em família é mil com você. Vamos agora de roupa nova, linda. Banda Otelo vem cantando Hoje Eu Não Vim Falar de Amor. Te desejo muito além do prazer. Vista meu futuro em teu corpo e me ama como eu amo você. Vem conquistar meu mundo, dividir o que é seu. Mil beijos de amor em muitos lençóis, só eu e você. Os que ama tudo. meus olhos. Só eu e você. Linda, conte a mim teu segredo. Pro meu sonho, diga quem é você. Horas 46 minutos. Quer fugir, queimando notas sem pensar no fim. A gente tem um ar em particular, senhora. A gente é todo errado e dá certo assim. Não tem conto de fadas nem final feliz. Hoje eu não vim falar de amor. Já perdi a conta quantas vezes foi. Dois são um, 10 para 6. Mais um minuto aqui a gente perde a lucidez. Mais um minuto aqui a gente perde a lucidez. O tempo não tem culpa se a gente tem hora. Tudo virou desculpa só pra ver o sol nascer. Mais 2, eu já perdi a conta quantas vezes foi. 2 são 10 para 6. Mais um minuto aqui a gente perde. Mais 2, eu já perdi a conta quantas vezes foi. 2 são 10 para 6. Mais um minuto aqui a gente perde a lucidez. Quinze horas. 50 minutos. Boa tarde. Tarde em Família. É Mil com você. Rádio Record. Muito bem, voltamos no programa Tarde em Família. E nós vamos agora tocar música bonita para você. As últimas músicas desta terça-feira, último dia do mês de dezembro. Amanhã, meu amigo, amanhã já é janeiro. Nós vamos ouvir agora com Pedro Bento, Zé da Estrada, A Fotografia. E eu quero oferecer essa canção para você, França. Mande aí. Raça Negra, Quando Te Encontrei. Opa, essa é boa, hein? Obrigadão. Eu devolvi há poucos dias a fotografia que você me deu. Por certo, então, fique esclarecido que era fingido os carinhos teus. Pois não era eu, não era eu, não era eu. O dono da fotografia que um certo dia já me pertenceu. Não era eu, não era eu, não era eu. O dono da fotografia que um certo dia já me pertenceu. Fotografia eu devolvi, porque eu percebi que era fingimento. Pois um amor igual a você não se deve ter nem no pensamento. Pois não era eu, não era eu, não era eu. O dono da fotografia que um certo dia já me pertenceu. Não era eu, não era eu, não era eu. O dono da fotografia que um certo dia já me pertenceu. Amor, seja como for, estou decidido. A minha vida é um paraíso e eu não preciso de um amor fingido. Pois não era eu, não era eu, não era eu. O dono da fotografia que um certo dia já me pertenceu. Não era eu, não era eu, não era eu. O dono da fotografia que um certo dia já me pertenceu. Horas 53 minutos. Eu faço agora, já tentei ir. seja como for. Ô Miguel, acabou. Bem no final, França. É amanhã dia 1º, hein, Miguel? Estamos de novo aqui. Começando tudo outra vez. Olha, feliz ano novo para você. Uma boa entrada de ano. Que você, minha amiga, meu amigo, tenha, assim, muita paz. A presença de Deus esteja em seu lar para que haja paz, harmonia e união. São os votos do França e do Miguel. Tenho certeza que o Miguel quer isso. Ah, com certeza. Tudo isso e mais um pouco. Vendo? Vou deixar você agora em boa companhia com o Maurício Amaral, programa Um Novo Tempo. Fui! Tchau, tchau! Já tentei ir embora, mas meu coração está preso a você. Não sei dizer vou fazer pra me livrar desse amor. Eu quero é mais viver em paz e ser feliz, seja como for. Brasil Notícias, retrospectiva 2024, abril. No mês de abril, a Câmara dos Deputados homenageou a Força Jovem da Igreja Universal. O grupo desenvolve trabalhos que vão desde a conscientização e prevenção do uso de drogas até a promoção de atividades esportivas, culturais e de lazer. A sessão solene no plenário reconheceu e celebrou o trabalho feito pela FJU na promoção do desenvolvimento pessoal, social e cívico dos jovens, como falou a Record o deputado federal Júlio César Ribeiro. Esse trabalho tem resgatado esses jovens, colocando eles num caminho correto e formando cidadãos do bem. Também no mês de abril aconteceu a ação social Driblando a Fome, organizada pelo Unisocial, mantido pela Igreja Universal. A segunda edição do evento arrecadou mais de 200 toneladas de alimentos no Rio Grande do Sul. Em um único dia, milhares de pessoas se uniram para apoiar o projeto e levar comida à mesa de quem mais precisa. Cerca de 16 mil pessoas participaram do evento, que contou com uma partida de futebol, uma série de apresentações, homenagens e um momento de reflexão com o bispo Renato Cardoso e sua esposa Cristiane. Se a gente seguir o caminho do pai, a gente vai aprender a cuidar uns dos outros. E é isso que esse evento está trazendo, é o cuidado com a pessoa que precisa de ajuda nesse momento. Todo evento que a gente tem Driblando a Fome é uma prova prática de que há pessoas ainda nesse mundo que não só falam contra o preconceito, pratica, mostra, né, com atitudes. No noticiário internacional, um tremor de 7,4 graus deixou mais de 1.000 pessoas feridas em Taiwan e foi o mais forte registrado em 25 anos. Vale lembrar que o país tem a maior empresa de manufatura de chips, que fornece a grandes empresas de equipamentos eletrônicos. Em entrevista exclusiva à Record, o brasileiro James Chuang falou sobre o assunto. Eles precisaram parar para fazer a verificação de todas as indústrias, toda a linha, para ter certeza de que não houve nenhuma deslocação significativa. Ainda no noticiário internacional, outra notícia que marcou o mês de abril foi uma lei na Venezuela que anexou ao país a região de Essequibo, território internacionalmente reconhecido como sendo da Guiana. O local é disputado pelos dois países há mais de 100 anos, mas essa atitude aumentou a tensão, inclusive com a ameaça de guerra. O presidente Lula se ofereceu para mediar as conversas entre as duas nações, comprando uma briga com o presidente venezuelano. Não queremos que esse tema contamine a retomada do processo de integração regional ou constitua ameaça à paz e à estabilidade. E por fim, a Operação Verão da Polícia Militar de São Paulo, que reforçou o policiamento na Baixada Santista, terminou em abril. Em 5 meses de operação, cerca de 1.025 suspeitos foram presos e 2,5 toneladas de drogas apreendidas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a estratégia de combater o crime organizado por meio da asfixia financeira do tráfico de drogas deu lugar à ampliação permanente do efetivo na região. Brasil Notícias, retrospectiva 2024. neste momento tão lindo do ano, desejo que o seu coração se encha de luz e a sua casa se encha de amor e felicidade. Que você possa viver esta época tão feliz junto de quem você mais ama, partilhando amor, saúde, esperança e a paz. E nunca se esqueça que o mais importante são os sorrisos, os abraços e o carinho entre todos. Feliz Ano Novo! Saúde, amor, prosperidade. São algumas das coisas que mais se deseja na virada do ano. Coisas que ninguém pode garantir ou controlar. Mas ainda que você alcance tudo isso, o que adianta o próximo ano ser bom para você, mas não ser bom para sua família? Neste mundo ninguém está isolado. O que acontece com seus entes queridos, de bom ou de ruim, também afeta você. Um novo ano se aproxima. Venha colocar o seu ano, sua vida e a sua família nas mãos de Deus, em agradecimento, dedicando a Ele os primeiros minutos de 2025 e o controle sobre a sua vida neste novo ano. Prepare-se para a virada da família na vigília de Ano Novo. Hoje, a partir das 21 horas, com a apresentação do Templo in Concert na Esplanada. Chegue cedo, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605 Brás e em todas as igrejas Universal. Este é o prefixo da sua rádio, ZYK 522 AM, 1000 kHz, canal internacional. O mundo ouve. A sua melhor companhia, todo ano, todo dia. A sua melhor companhia, Rádio Record. Agora são 16 horas e 4 minutos. Um programa diferente, atualizado, dinâmico e que leva até você informação e o melhor da música. Está no ar, um novo tempo. Oi, minha gente, tudo certo? Nosso último programa. É, gente, chegou ao fim o nosso programa, um novo tempo. E hoje estou me despedindo, nosso último programa do ano. Será? 2024. Amanhã já outro ano, né? Amanhã já um outro ano, então eu passo para você o programa Novo Tempo com muito otimismo, muita fé, muita alegria. Eu quero desejar para você aí uma boa virada de ano. E que você possa plantar coisas boas para colher coisas boas também em 2025, tá bom? O hoje é o resultado de ontem, o amanhã será o resultado de hoje. Ninguém vai conseguir nada sem plantar, certo? Eu já vou abrir o nosso programa de hoje. Ah, o WhatsApp? É isso, Máscara? Então o WhatsApp é 11-3661-6727, beleza? Diogo Nogueira vem cantando A Mil Por Hora e saudoso Paulo Sérgio vem cantando Benzinho. Uma ótima terça, 31/12/2024. Eu tô abrindo meu coração, tô cheio de boa intenção, e o que não falta é disposição. Meu bem,

que deixou-me assim. Um novo tempo. Rádio Record. Não vou deixar de amar. Eu não te esqueci. Eu voltarei, meu bem. Eu já compreendi. Horas 15 minutos, boa tarde. Música. que penso em nosso amor. Meu coração indiferente não sente mais você presente. Ainda bem que a solidão passou. Toda vez que lembro de nós dois, desvio o meu pensamento pra esquecer meu sofrimento. Ainda bem que a solidão passou. Você estava em tudo que eu fazia. Te amei demais e nem me pertencia. Você saiu de mim e eu fiquei com minha dor. Ainda bem que a solidão passou. Você ouviu também Gilberto e Gilmar, Solidão Passou, e Mauro Sérgio, Não Vou Deixar de Amar. Estamos apresentando Um Novo Tempo, com seu amigo Maurício Amaral. 16 e 18, boa tarde para você. Que o espírito do ano novo nos lembre do que realmente importa. Estar ao lado das pessoas que amamos e cultivar momentos cheios de carinho e gratidão. Mais do que celebrar um novo ciclo, que possamos valorizar os laços que nos fortalecem, os sorrisos que nos inspiram e a paz de estarmos cheios da presença de Deus. Que cada abraço seja um presente e cada instante com a nossa família e amigos uma dádiva. O verdadeiro brilho do ano novo está no amor que compartilhamos. Mirim vem cantando O Bem. Eu volto já. O bem ilumina o sorriso, também pode dar proteção. O bem é o verdadeiro amigo, é quem dá o abrigo, é quem estende a mão. De armadilhas e pecados, armado e tão carente de amor, às vezes é bem mais valorizado, amado e deusado, quem é traidor. E o bem é pra acabar com o desamor. Se a luz do sol não para de brilhar, se ainda existe noite e luar, o mal não pode superar. Quem tem fé pra rezar diz amém e vê que todo mundo é capaz de ter um mundo só de amor e paz quando faz o bem. proteção. O bem é o verdadeiro amigo, é quem dá o abrigo, é quem estende a mão. No mundo de armadilhas e pecados, amado e tão carente de amor. Às vezes é bem mais valorizado, amado, endeusado, quem é traidor. Horas 22 minutos, uma ótima tarde. Estamos apresentando Um Novo Tempo. O rodízio está suspenso desde o dia 23 de dezembro e vai até o dia 10 de janeiro. Então, no dia 13 de janeiro, segunda-feira, ó, restrição volta a valer para veículos de passeio em São Paulo. Valderi e Misael vem cantando Amor Distante. Salvatore Adamo vem cantando Quero. Distante daquele amor que me pertenceu, não consigo esquecer os ardentes beijos que foram meus. É triste viver ausente de alguém que a gente sentiu amor, que também ficou sofrendo, talvez sentindo a mesma dor. Quem fez o que eu já fiz, na certa sorrir, chorando por dentro, procurando desta forma mostrar-se que não está sofrendo. Mas eu que em outros tempos deixei chorando meu grande amor, me resta pegar o lenço e secar o pranto da minha dor. Fez o que eu já fiz, na certa sorri, chorando por dentro, procurando desta forma mostrar-se que não está sofrendo. Mas eu que em outros tempos deixei chorando meu grande amor, me resta pegar o lenço e secar o pranto da minha dor. 16 horas 25 minutos, boa tarde para você. Quiero la luna que ilumina tu silueta al caminar. Sim. sigues sin mirar. Quiero que vengas cariñosa y me abraces al llegar. Cuando te sientes tan dichosa y te ríes al besar, quiero la calma de la tarde cuando ya empieza a anochecer. Es el crepúsculo que arde como arde mi querer. Quiero que tu mano me guíe si estoy en la oscuridad y mi corazón sonríe lleno de felicidad. Quiero tus ojos color de bruma que a veces veo en mi soñar. Son como un manto de dulzura que me viene a despertar. Dezesseis e vinte e oito, você está na Record AM 1000. Um novo tempo. Rádio Record. A música marcou época, ditou estilo. Suas canções embalaram paqueras, romances, festas. E influenciou uma legião de jovens brasileiros. E marca a época até os dias atuais. A partir de agora, nos mil da Rádio Record, está no ar a Jovem Guarda. Os Terríveis vem cantando o momento da Jovem Guarda, Se Você Me Abandonar. Vou de novo pedir pra você perdoar todo o mal que eu te fiz. Eu não posso, eu não quero, eu não sei mais viver. E sem o seu carinho eu não sou feliz. Se você me atender e tentar esquecer, eu prometo nunca mais farei você chorar. Vou sofrer, vou penar, sempre a lamentar. Se você me abandonar, oh yeah. Se você me abandonar, não creio que você maltrate assim. O coração que é todo seu, só seu. Não quero nunca mais ouvir dizer que aquele imenso amor morreu. Se você me atender e tentar esquecer, eu prometo nunca mais farei você chorar. Vou sofrer, vou chorar, sempre a lamentar. Se você me abandonar, oh yeah. Se você me abandonar, não creio que você maltrate. Só seu. Não quero nunca mais viver, que aquele imenso amor morreu. Se você me atender e tentar esquecer, eu prometo nunca mais farei você chorar. Vou sofrer, vou chorar, sempre a lamentar. Se você me abandonar, oh yeah. Se você me abandonar, oh yeah. Se você me abandonar, oh yeah. Se você me abandonar, oh yeah. Se você me abandonar, oh yeah. 16 horas 31 minutos. Minuto do Casamento, com Renato e Cristiane Cardoso. Uma das principais razões por que nos casamos é porque nos sentimos importantes aos olhos do nosso parceiro. É, mas com a correria do dia a dia e o passar do tempo, nossa atenção pode ser consumida por outras coisas, de trabalho, filhos, amigos. Daí o seu marido ou esposa fica carente de atenção. E então, qualquer coisa pequena se torna um grande problema. Faça seu parceiro sentir que ele ou ela ainda é a pessoa mais importante na sua vida. Importe-se com a vida um do outro. O que acontece, o que traz alegria ou tristeza. Enfim, priorize o seu parceiro. Não deixe-o de lado, se sentindo como se outras coisas ou pessoas fossem mais importantes para você. Porque todo mundo gosta de se sentir importante. Dicas com Renato e Cristiane Cardoso. De segunda a sexta, nesse horário. Para mais dicas de relacionamento, visite o site r7.com/escola do amor. Rádio Record, a maior. Um novo tempo. Rádio Record. 16 horas 33 minutos. Roberto Carlos. O coração tem razões, né, que a própria razão desconhece. Detalhes tão pequenos de nós dois. Mas aí a gente volta a dizer, ele tem razões que a própria razão desconhece. Sempre Roberto. Rei Roberto Carlos, bicho, vem cantando a canção Silêncio. Rádio Record. Silêncio, lembranças, nada mais por companhia. Calado, sentindo a solidão da noite fria, pensando nos passos que seguimos.